Alfa Victor Juliette, Feliz da Tarde, até o ponto de espera da 7, reporte de Londres. Operação de disponibilidade do táxi, atento o Charlie no 50 da taxa do ponto de espera, da 17, do terá número 2 para decolagem, quando no ponto de espera o Charlie para ingresso. Sete autorizado, Champrinich Táxi. Salvador, cinco minutinho, cópia, Gualeão. Aguarde um minutinho, cópia Brasília. Alvo 9280. Desculpa, 9280. Aguarde cópia Recife. Salvador, azul 4069. Prossiga. Como é que tá a checa raio? 5/5, só 360, me escuta, 4069. Subindo 360. Autorizado Galeão, nível de voo 360, via Pêndulo 10, ESMAP, Lúvito, Bravo, Bravo, Charlie, após conforme a rota do plano de voo. A subida será da El, Leda, Bridge, primeira curva à direita após a decolagem, 5556 é o código, e o controle em 1935. Autorizado Recife, nível de voo 350, via Peruísque 58. Subida Pucaracaju, primeira curva à esquerda após a decolagem, 5566 o código, 5566, e o controle em 1935. Autorizado 350, 58, Pucaracaju, primeira curva à esquerda após a decolagem, 5566, 9280, cotejamento correto, chama para pushback e acionamento. 307, 159 Airborne, 3250 Terra Galeão. Gol 1795, será que me escuta? Gol 1795, será que me escuta? Afirmativa, aguarde mais alguns instantes pro pushback, tá ok? O 607 está o táxi autorizado via Patin de Alfa. Ponto de espera, chame torre 186. Índia Alfa 186, ou 607. Bom dia, bom voo. 251, bom dia. Quase para iniciar o push, tá ok? Atingindo a Vendor Alfa após a rolagem do Charlie 150 no ponto de espera, está autorizado a alinhar e manter a pistão na 7. Atingindo a Vendor Alfa. Bom dia, gol no 607. Autorizado a alinhar, decolar, pista 1-0, vento 140 graus com 07 nós, ajuste no 05, atenta a pista molhada. Atingindo a Vendor Alfa, mantenha a quantidade. Posição, mantenha na cabeceira da 7. Alfa, junto de leve, decolado às 4-9, time controle 1-1-9-3-5. Júlio Juliette, 1-1-9-3-5, Gol 1-6-0-7, decolado às 5-0, time controle 1-1-9-3-5. 19-3-5, obrigado, bom dia. Vitor Juliette, 1000 pés, prossegue corredor Axé para Vera Cruz, confirma. Confirmo, corredor Axé para Vera Cruz. 1000 pés, corredor Axé, reporte para Alda Barra, Alfa Vitor Juliette. Reportará para Alda Barra, Alfa Vitor Juliette. Antônio Salvador, bom dia, gol no 607. 607, bom dia, contato radar na decolagem, só 360, saída Arbor. 360 na Arbor. acesso autorizado via Indy Alpha. Ponto de espera, chame torre 18-6. Do November Alpha, decolada 51, no chão de controle agora em 1-9-35. 1-9-35, Índia November Alpha. Descende 2000 feet, UNH 1015. 1015, on the altimeter, descending out of 2000 feet, direct to the controle Salvador, Papa Romeu, Índia November Alpha, decolado para 17. Amigo Bairro, corredora cheque, já não reembarou com reporte farol da barra. Reportar farol da barra, ainda não reembarou. Autorizado alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-4-0 graus com 0-8 nós, ajuste no 0-5, atenta a pista molhada. Muito bom dia, o Zé 3-5-7. Informação aqui 360 para Brasília. Muito bom dia, 3-5-7. Está autorizado Brasília, 360 via Pesoluno 7. Subida Arbor após Arbor Elefa, com a primeira curva direita após a decolagem, cabeceira 1-0. 5570 é o código, 1935 ao controle. Afirmativo 360, autorizado para Brasília, Pesoluno 17. Arbor saída, Elefa, curva direita, decolada 1-0. 5570 transponder. O controle 199-935-3517. 3-5-7, cotejamento correto, chame para pushback e acionamento. Chamará, obrigado, 3-5-7. 3-5-5-4 para o pushback e acionamento, parte 3. Autorizado, trip, chame para início de táxi. Amarelo. Puxa acionamento 897. 897, autorizado, chame para início de táxi. Amarelo. Yes sir, you are clear. Clear, try now ILS approach, runway 10, report on localizer cost. Go 1-7-5, decolada 5-5, chame controle 1-1-9-3-5, bom voo. Bom dia, Gol 1-7-5. Controle Salvador, bom dia, Gol 1-7-5. 1-7-5, bom dia, contato radar na decolagem, sobe 360, saída Arbor. 360 na saída Arbor do Gol 1-7-5. sir, complete ILS and call now Salvador Tower, 118.6 today. 18.6, for American, Me torre 18.6, 1897. Entendi, Ponte Serra, 18.6, obrigado. American 980, continue approach report at the mark, land the gear down and lock it. Wind 140 degrees, 07 knots, QNH 1015. 1015, we are gear down and locked, American 980. Chame torre 18.6, 5514. Tower American 980, understand we are clear to land, runway 10. Guarde mais alguns instantes para pushback. Solo 335, 17, agora para puxe e acionamento, posição 07. Autorizado, Tocha, para iniciar. Chama a base 357. Dia November Alpha. Tráfego 12 horas, 2 milhas e meia, mesmo rumo. Mesma altitude, prossegue para Veracruz também, ok? 05, puxa acionamos 5, chambra em destaque. Autorizado, chamada, Luna da 7, após a passagem do tráfego na final, autorizado a manter pista no zero. Após a passagem do tráfego, ele vai manter pista no zero. Número 2 do setor, aguarde 9280. Pensa ali para coordenação, bom voto e regresso. Afirmativo, acionamento na posição está autorizado, aguardando para o pushback. Take clearance to the right, 121.9 for grounding, American 980. Romeu 7, precisado decolar, pista 0, vento 140, ótimo, 07 nós. We can go on the King 11 today. America Land 92, care taxi via Alpha, report hold short, Juliet. Okay, Alpha will report holding short of Juliet, American 92. Para taxa 1605, 163 a bordo, 3 horas e 20 minutos da próxima alternativa Campina. Alterna Guarulhos? Campinas, alternada, 05. Campina, ciência, táxi autorizado via Pátio, Índia e Alfa. Ponto de espera, chame torre 186. Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera 286, vou reservar. Doutor 357, agora para o táxi. Alternando com fim, 4 horas e 40, autonomia, realmente 133. Táxi via Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Ah, tio de Alfa, quando será 1-2, decimal, meia, obrigado, boa semana, tá, 3, 5, 7. Voo 1-2-7, decolado aos 1-0-0-4, chamo o controle agora em 1-1-9-3-5, bom voo. 35, bom dia. Salvador, bom dia, o voo 1897, 1600 da EL. Voo 1897, controle 1-1-1-9-3-5. Salvador, bom dia, o voo 1897 da EL, iniciando curva direita. Bom dia, contato no radar na decolagem, só 360, direto da EL da Prestes, 1897. 360 da EL. Voo 1905, manter ponto de espera. Trip 5514, atento estéreo turbulência do Boeing, acabou de decolar da Gol. Está autorizado a decolar da onda 0, vento 150 graus com 07 nós. American Lines 980, clear text via Juliet to gate 11, 1-1. Okay, Juliet, please, you have gate 11, thank you, American Trip 5514, decolado é 06, chame o controle agora em 1-1-9-3-5. Controle Salvador, trip 5514, após decolagem. Trip 5514, bom dia, contato radar, sobe 190, saída Fuca. 190 restrito na saída Fuca. Recife 330, via para o Whisky 58, subida Pucaracaju, primeira curva à esquerda após a decolagem, 5575 é o código, 1935 é o controle. Pela Peruísque 58 mesmo, tá ok, top? 1405, autorizado decolar, pistão na 0, vento 140 graus com 08 nós. Tá 357, mantém a ponte velha. Afirmo. Autorização do TAN 3153. 3153, um minuto, cópia, Galeão. Ah, 3153.